Espírito de Deus, quer hoje nos purificar, queimar toda impureza que houver em nós, com brasas vivas do altar. Vai retirar as cinzas do pecado e para fora do arraial irá jogar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo de Deus sobre o holocausto está, e esse fogo toda palha seca queimará. Fogo que faz a purificação, que restaura por completo o dar no coração. O fogo de Deus sobre o holocausto está, e esse fogo o que é pouco faz endireitar. De Deus é pra transformação, santidade na presença do autor da nossa salvação. O fogo do Espírito de Deus quer hoje nos purificar, queimar toda a impureza que houver em nós, com brasas vivas no altar. Vai retirar as cinzas do pecado e para fora do arraial irá jogar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não toda palha seca queimará. Fogo que faz a purificação, que restaura por completo o altar no coração. O fogo de Deus sobre o holocausto está, e esse fogo que é torto faz endireitar. O fogo de Deus é pra transformação, santidade na presença do autor da nossa. Fogo que queima todo pecado, é o fogo que Deus mandou sobre o holocausto, pra queimar e consumir toda a impureza hoje aqui. É fogo de Deus que envolve este lugar. O fogo de Deus sobre o holocausto está, e este fogo toda palha seca queima. Fogo que faz a purificação, que restaura por completo.